Ô mano velho, que foi que te deu? Ô mano velho, que foi que te deu? Me deu vontade de cantar pagode. Me deu vontade de cantar pagode. Oi de 10 tira 1 e só fica 9. Oi de 10 tira 1 e só fica 9. Ô mano velho, que foi que te deu? Ô mano velho, que foi que te deu? Me deu vontade de comer biscoito. Me deu vontade de comer biscoito. Oi de 9 tira 1 e só fica 8. Oi de 9 tira 1 e só fica 8. De mascar chiclete. Oi de 8 tira 1 e só fica 7. Me deu vontade de falar inglês. Oi de 7 tira 1 e só fica 6. Ô mano velho, que foi que te deu? Me deu vontade de colar seu brinco. Oi de 6 tira 1 e só fica 5. Me deu vontade de tirar retrato. Oi de 5 tira 1 e só fica 4. Oi de 4 tira 1 e só fica 3. Me deu vontade de comer arroz. Oi de 3 tira 1 e só fica 2. Ô mano velho, que foi que te deu? Me deu vontade de fumar 1. Oi de 2 tira 1 e só fica 1. Me deu vontade de cantar um lero. Oi de 1 tira 1 e só fica 0.